Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos falar com alguns jovens universitários do projeto Missão País. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. A Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital acolheu durante uma semana cerca de 40 jovens universitários que fazem parte de um projeto que designam por Missão País. Em representação do grupo, temos connosco a Rita Monteiro, o Miguel Rodrigues e o Manuel Vilaça. Vamos, portanto, conversar um bocadinho com eles. Eu vou, em primeiro lugar, dirigir-me à Rita. Vou-lhe pedir, portanto, para que nos fale um pouquinho da Missão País, deste projeto. E depois, eu tenho várias questões para colocar a todos. Portanto, Rita, dou-lhe a palavra. Pronto, queria primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui e de falar um bocadinho deste grande projeto que é a Missão País. A Missão País é um projeto que começou a nível nacional, mais especificamente em Lisboa, em 2003, na Universidade Nova. O projeto Missão País é uma, como o nome indica, é uma missão, é uma atividade que leva jovens estudantes universitários das várias faculdades até uma comunidade onde achamos que podemos marcar a diferença e fazer algo. E que tem muito caráter de voluntariado. Nós vimos para cá porque queremos, como missionários, e estamos durante o nosso dia-a-dia em Oliveira do Hospital, no caso dos estudantes da Universidade de Coimbra, em contacto com a população. Estamos nas diversas instituições, estamos a animar as Eucaristias todos os dias, estamos a preparar um teatro para apresentar à população e estamos a preparar também uma vigília. Além disso, estamos com as nossas t-shirts que nos identificam na rua, sempre disponíveis para falar com alguém ou ajudar naquilo que achamos que é necessário. Então, só vou-lhe colocar uma questão já, e que é a seguinte. Portanto, daqui a pouco vamos falar acerca de tudo o que vocês fazem nesta semana que passam aqui em Oliveira do Hospital. Entretanto, pensei colocar-lhe a seguinte questão, e que é muito simples. Falou que é uma semana. Portanto, é uma semana por ano ou vocês deslocam-se a outras localidades? Portanto, é uma semana ou são várias semanas? A questão, para mim, é esta. Para cada faculdade é uma semana. Nós, universitários da Universidade de Coimbra, vimos durante uma semana para Oliveira do Hospital. Mas a Missão País, sendo um projeto a nível nacional que tem vindo a crescer, no primeiro ano foi uma missão, este ano foram 30 missões, acabam por ser 30 semanas, porque cada missão, cada faculdade, temos a Universidade de Lisboa, temos a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, as várias universidades do Porto, a Universidade de Braga, a Universidade de Coimbra. Cada faculdade, cada universidade tem a sua semana. Eu posso multiplicar estas 30 missões por cerca de 40 jovens, portanto, o que significa, a nível nacional, em Portugal, cerca de 1.200 jovens neste trabalho, é assim? Sim. Há missões com um bocadinho mais, que chegam aos 50 pessoas, outras, se calhar, com um bocadinho menos, mas, sim, acaba... Eu, se não estou em erro... Acho que este ano foi um bocadinho mais alto o número, chegámos quase aos 2 mil inscritos, aos 2 mil missionários. Sim, senhor. Rita, eu agora vou aqui colocar uma questão, portanto, ao Manuel, ao nosso futuro advogado, e que é a seguinte, vocês dizem nos vossos documentos que estão na internet que o objetivo é levar Jesus às universidades. É fácil levar Jesus às universidades ou não? Em primeiro lugar, queria cumprimentar toda a gente. Armando, não queria corrigi-lo, mas eu sou o Miguel e não o Manuel. Não tem problema absolutamente nenhum. Não tem problema nenhum, porque a Páscoa já não vem longe e depois eu prometo dar-lhes amêndoas. A Rita está sempre a confundir-nos, portanto, não há problema absolutamente nenhum. Ela também nos troca os nomes. É mesmo assim. É assim, não é propriamente fácil, mas nós gostamos de ter uma presença ativa nas universidades. Em particular, na Universidade de Coimbra, é importante referir o CUMNE, o Centro Universitário Manuel da Nóbrega, que está ligado aos jesuítas, e o SPES, que é a pastoral universitária da universidade. E estes dois lugares, estes dois centros, juntam grupos de jovens animadores que depois são universitários, como aqueles que nós pretendemos, aos quais pretendemos chegar, e portanto congrega grupos onde o objetivo é criar espaços, atividades, animar missas, e o objetivo é precisamente chegar aos universitários e chegar com a palavra de Jesus aos universitários. Não é uma tarefa propriamente fácil, mas já fui 3 anos animador do CUMNE e continuo a frequentar a casa, e são espaços com a porta aberta para receber qualquer pessoa, e acho que a Rita, como animadora do SPES, poderá dizer o mesmo. Para além de termos espaços com a porta aberta, pretendemos também nós sair do nosso espaço e ir às faculdades apanhar os jovens e não no sentido literal, mas precisamente mostrar-lhes que estamos disponíveis. O Miguel, penso que agora não me estou a enganar, o Miguel Rodrigues disse que é animador e que a Rita também. O que é que vocês fazem como animadores? Olha, eu posso falar da minha experiência. Nós, como animadores do CUMNE, todas as quartas-feiras temos uma missa animada por nós na nossa capela, e mensalmente fazemos atividades para jovens universitários, diversos tipos de atividades, com um cariz mais de retiro e oração, ou atividades completamente mais culturais, mais divertidas, não necessariamente com a carga com a carga religiosa. Quando o Miguel diz que fazem oração, portanto, oração neste caso comunitária, portanto. Sim. Uhum. Exatamente. Sim, oração comunitária. Fazemos. Sim, o grupo de animadores serve precisamente para isso, para fazer com que nessas orações os jovens se sintam completamente integrados e pronto, não é uma coisa que esteja sempre a acontecer, não, mas quando acontece é assim. Miguel, eu vou falar também um bocadinho com Manuel Vilaça, o nosso futuro arquiteto. Manuel, a ideia que nós temos cá fora, e eventualmente podemos estar enganados, e muitas vezes a gente engana-se, ou penso que a maior parte das vezes que a gente pensa, os nossos pensamentos estão errados. Mas a ideia que nós temos é que nas universidades, portanto, os jovens muitos são, como é que ia dizer, ou ateus, ou agnósticos. Será assim ou não? O que é que lhe parece? Muito bom dia. Realmente é difícil nas universidades termos o papel que estamos a tentar ter e a conseguir. Que é muito importante. Exato. E realmente é necessário, não é fácil dizer eu sou católico, eu sou crente, eu vou à missa, eu faço esta atividade. E é mesmo um facto muito que é constante e é verdade. E é isso que tentamos combater, e é isso que com estas missões e com muitas outras atividades tentamos mostrar que é possível parar que é possível ter uma semana diferente, parar os estudos, parar toda aquela confusão e todos aqueles momentos que rodeiam a vida académica, e que podemos viver momentos muito importantes de pausa, de partilha, de oração, de ajuda, entre ajuda, e crescemos muito com isso, e depois vimos com uma garra enorme para voltar aos estudos e trazemos essa garra para as outras pessoas, e acho que isso nota bem. Porque, Manuel, penso eu que até o mais importante para vocês, tanto elementos deste projeto, se calhar nem é a semana que vocês cá passam, se calhar é exatamente essa formação que vocês têm todos os meses, que neste caso é dada pelos jesuítas, e muito bem, como podia ser por outro... por outro instituto qualquer, mas pronto, tudo bem, eu penso que aí é que vocês ganham a tal força para depois, na semana que passam cá fora, poderem, portanto, transmitir, porque para transmitirmos temos que receber. Ó Rita, já agora, para si, o seguinte, vocês sentem, pois, até como animadora, sente da parte dos seus colegas receptividade, portanto, a este vosso projeto, ou têm muita dificuldade, uma vez por outra não serão marginalizados, o que é que lhe parece? Como o Miguel dizia, não é uma tarefa fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. E acho que estes centros têm uma particularidade. O SPES, que também tem a sua missa à quarta-feira e o seu jantar, tem uma particularidade, que é... Nós fazemos ou procuramos, quando chamamos as pessoas para virem ao nosso encontro, explicar que também somos um grupo de amigos e também somos um grupo que pode ajudar e conseguimos conversar e somos normais, isto não é uma doença. E nós, e eu falo pelas minhas colegas, eu tenho um grupo de amigas de faculdade que muitas delas não são crentes, mas aos poucos eu vou dizer, olha, venham jantar hoje comigo, eu gostava muito que viessem, e aos poucos elas vão compreendendo o meu ponto de vista, a minha visão, e vão respeitando, e acabam às vezes por aquilo também lhes fazer sentido, e acho que é muito assim que nós pegamos nas pessoas, não? E certamente até o outro caso, na medida em que os convida, em que as convida, está a ser amigo delas, não é? Portanto, e é nessa amizade. Eu penso que, se calhar, o mais importante não é ir hoje ou ir amanhã, quer dizer, o mais importante é essa amizade que depois acaba por, vendo como vocês funcionam e confiando em vós, que eles e elas acabam por aderir e pronto, e de facto não, são bastantes já, portanto, este projeto nas universidades com mais de 1000 jovens é extraordinário, é de louvar, é de incentivar, porque, pronto, o país precisa, o mundo precisa de vós, é verdade. Isto às vezes cria mágoa, cria tristeza. Nós vemos como funciona a comunicação social, vemos o que nos aparece na televisão, vemos o que nos aparece nos outros lados e dizemos, mas, meu Deus, em que mundo é que nós andamos? Isto às vezes a mim choca muito. Isto agora, eu não fui convidado para conversar, mas permite que eu diga o seguinte, isto acho que é uma afronta, porque sendo Portugal um país que tem uma maioria cristã católica e a Europa e o mundo, no fundo o cristianismo, portanto, é de todos o maior, não há nenhum movimento tão grande quanto o cristianismo. E dá pena. Deixa-me estar a ver como empresas, instituições internacionais nos impõem aquilo que nós não queremos e ficamos, e não sei como é que vamos sair disto, quer dizer, a verdade é que eles perdem à primeira, voltam à segunda, voltam à terceira, eles veem quantas vezes for necessário para conseguir a aprovação dos seus projetos. E os seus projetos são muitas vezes contraditórios com o que nós pensamos, com o que a maioria pensa, e que colocam-nos isto como, desculpem que eu diga isto, como que uma canga em cima do pescoço para que nós tenhamos que aguentar. Eu, se calhar, vou mais longe. Vocês têm conhecimento disto. Há relativamente pouco tempo, o nosso Parlamento Europeu, os nossos políticos, que são os nossos representantes e que, de facto, deviam proceder de acordo com os nossos... portanto, com a vontade dos eleitores, não é? Que certamente não é aprovar leis antimorais, pelo menos a maioria, e nós vemos que a Edith Estrela levou a um projeto para ser aprovado, que era uma coisa horrível. Crianças com 5 anos, portanto, com como é que é dizer, com educação sexual, com 5, 6 anos, quer dizer, e outras coisas piores e piores. Quer dizer, aquilo não foi aprovado, mas ao fim do mês foi aprovado outro projeto, se calhar não tão forte, mas acabou por ser aprovado. Quer dizer, e agora aqui temos isto, e, portanto, não há dúvida nenhuma, são coisas que nós não queremos, mas que nos impõem e que depois nem sequer podemos contradizê-las, porque eles dizem que é xenofobia, que estamos, portanto, a ir contra o que eles aprovaram. Portanto, é necessário que, de facto, jovens apareçam e, de facto, lutem para que se reponha à verdade, porque eu penso que nós vivemos num mundo que, se calhar, tem muito pouco de verdade. O que é que vos parece, Rita? O que é que lhe parece? Eu estava a ouvi-lo falar e estava-me a lembrar de uma coisa, que acho que temos um grande exemplo na nossa sociedade daquilo que nós devemos fazer, que é o Papa Francisco. E uma coisa que ele disse nas jornadas é que a melhor maneira de cativar um jovem, trazer um jovem para a Igreja, são outros jovens. E nós sentimos muito isso e é muito bom ver que nós podemos fazer a diferença e que há muita coisa que está mal e se, como dizem, nós somos o futuro, se agora que nós vemos um exemplo vivo de que podemos viver na simplicidade e que podemos ser pequenos santos no nosso dia-a-dia, acho que é muito mais fácil para nós perceber que também podemos fazer essa diferença e que podemos chegar muito mais longe. E pronto, era mesmo isso, que tudo se torna mais fácil tendo um exemplo como nós temos. Há muita coisa que precisa de mudar e que se calhar não é correta, como estávamos a falar, mas que estes projetos, porque uma coisa interessante, este projeto Missão País tem a sua vertente católica, mas eu acho que em todas as missões há duas ou três pessoas que não têm este lado e vêm para cá também um bocadinho na descoberta da sua fé. Isso é muito importante, porque ver que há pessoas que continuam a querer fazer a diferença e que sabem o que é que está bem e vêm-nos ajudar e acabam por também perceber um bocadinho quem é este Deus e quem é... Porquê é que nós fazemos isto? Porque a verdade é que nós fazemos isto porque tivemos um grande exemplo. E ver que não está perdido, que há pessoas que continuam com essa vontade, ajuda-nos a sorrir e a pensar num futuro melhor. E tiveram amigos que puxaram por vós e vocês foram vocês e aceitaram. Sentado no banco atrás de um autocarro, pensamento voa. Ando distante com a cabeça na lua. Dias cinzentos são aqueles que atravesso, instáveis como as águas do Rio Douro no inverno que observo. Pela janela onde bate a chuva, tento ser forte, mas é tanta coisa junta. Às vezes parece que cai tudo ao mesmo tempo. O medo de falhar torna-se mais intenso. Trago no meu coração a minha bússola e peço a Deus que me proteja e me conduza. E neste caminho muitas vezes já caí, toda a gente erra, mas eu nunca me desiludi. Nunca. Sei que custa bravo a levantar, yeah. E sei que muitas vezes é mais fácil não continuar, mas há sempre uma voz que nos diz: segue essa vontade de querer ser feliz. Uma dimensão do esforço que tu fazes, muitas vezes sem razão, muitas vezes são fracassos. Força de vontade, aquilo que nos faz mexer, completa a nossa vida, dá-nos razão de viver. Quando algo corre mal, vais ao chão, mas bem dentro de ti tens a força e dás a volta à situação. Quantas vezes já tu não pensaste que desta não passavas e no fim te safaste? Então aí tu sentes essa vibração. Todos nós temos força para encontrar a solução. Meu irmão, tudo não passa de um senão. Se tens a força para vencer, ninguém te vai dizer que não. Segue essa vontade, a tempestade vai passar. Mais tarde o sol brilhar. que acordo, fecho os olhos e imploro para que o dia que se segue comece de um outro modo. Os problemas continuam a aparecer e eu ignoro. O sentimento é de angústia e por vezes até, mas logo me apercebo que com lágrimas eu não afogo. Não resolvem incertezas que eu coloco, situações que surgem, situações que eu provoco. A diferença é tão nítida que eu já nem sequer noto, mas não me importo, porque por dentro até suporto. A vida é minha, foi-me dada e olha que eu não troco. Eu vivo dia a dia como se fosse um novo episódio, uma novela em que tu entras e basta ser só tu próprio. Esquece os erros, enfrenta os medos, guarda os segredos, partilha e aproveita todos os teus bons momentos. E ouve a voz que te diz, segue essa vontade de querer ser feliz. Inspiração tem um sentido, saudades de estar contigo. Tenho tentado falar-te, mas não consigo. Eu não consigo. Ultimamente nem para mim tenho tempo. Vê lá, quero parar para pensar, mas simplesmente não dá. Neste momento vejo o destino a fugir-me do caminho. São cada vez mais amigos, eu cada vez mais sozinho. Mais pressão, menos paz, mais dor e menos vida. E cada hora é mais uma hora perdida. Mas eu vou andando por este trilho escuro à procura de uma luz que ilumine o meu futuro. Não vou baixar os braços, não vou desistir assim. Vou procurar maneira de ter aquilo que eu sonhei para mim. Felicidade só é atingida em momentos escassos, como um pai ver o filho dar os primeiros passos. Eu dou os meus porque sempre assim o quis, seguindo aquela voz que me diz para ser feliz. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com jovens universitários do projeto Missão País. É a representação destes cerca de 40 jovens. Temos connosco o Miguel Rodrigues, o Manuel Vilaça e a Rita Monteiro. Vamos continuar a conversa. Eu coloco a questão, olha, não sei, não me vou dirigir a nenhum de vós, mas o que quiser pode pegar nisto. Como é que vocês veem este caso das praxes que tanta polémica tem levantado? Vocês concordam, discordam? Fala-se muito que as praxes integram. Gostava de ouvir a vossa opinião. Vamos começar aqui pelo advogado. Futuro advogado, isto ainda não tenho equivalências, mas sim. Olha, eu estava. É um tema que está a gerar realmente muita polémica. Eu não sei se é propriamente um tema essencial neste momento, nem sequer sei. Eu acho que, em primeiro lugar, É sempre bom debater, é sempre bom questionar as coisas, ter uma atitude crítica perante as coisas com as quais nós lidamos todos os dias. Eu acho que isso é essencial, mas depois há coisas muito mais importantes, há problemas que nos afetam muito mais e esses sim deveriam estar a ser... O tempo de antena que se está a dar a este assunto, acho que devia claramente ser despendido em coisas que nos afetam muito mais hoje em dia. Relativamente às praxes em si e ao que levou a essa pergunta, pronto, nós sabemos que tudo começou-se a falar disto por causa de uma tragédia que aconteceu na Praia do Meco em meados de dezembro e realmente é muito difícil de perceber o que é que se passou naquela noite ou naquele dia. E depois, como nós sabemos, e isto acontece nos nossos pequenos grupos de amigos e tudo, há o diz que disse e há a comunicação social que diz uma coisa ou que quer dizer uma coisa, e não sei até que ponto é que depois nos são dados os factos que realmente aconteceram. Tenho alguma dificuldade, eu, no meu contexto universitário... Eu também não queria que entrasse neste caso propriamente do MEC. Pronto, sim. A ideia é das praxes, o que é que vocês pensam, e não vale a pena estar... Porque isso já temos os jornais e a televisão não, a falar. O que eu ia dizer é que, no meu contexto universitário, uma praxe não é nada, não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com irmos para uma praia ou irmos para... Não é... Todo o contexto, toda a praxe se passa dentro do contexto universitário e dentro do cerco, entre aspas, da universidade. Passa-se ali à volta e é completamente localizado. O que é que eu posso dizer? Eu acho que as praxes poderão ser integração se não partirem da humilhação e do desrespeito pelos direitos humanos e pelo ser humano com quem lidamos, e se não for assim, eu acho que pode ser integração. Há muitas formas de integrar a praxe. Acho que toda a integração não se esgota na praxe. Há outras formas que as universidades têm de integrar através das suas secções, dos seus grupos, sei lá, grupos de fados, grupos de desporto. Tudo isso são formas de integrar. A praxe é uma delas, e que deve ser bem feita e deve ser feita com cabeça para integrar, se realmente for esse o objetivo. E acho que, sei lá, ninguém é obrigado a ser praxado, e eu acho que é muito difícil depois de controlar quem é que usa a praxe para realmente integrar e quem é que a usa para, sei lá, para humilhar e para tratar mal. E realmente, esse acho que é o grande problema da praxe, é dar essa liberdade a que alguém que tenha menos cabeça tenha esse espaço para usar da pior forma o poder que, enfim, a praxe lhe atribui. Manuel, um arquiteto normalmente é uma pessoa com bom gosto. Certamente que o Manuel também será. Ainda em relação às praxes, portanto, isto que está de fora, fica com alguma dúvida que isto tenha alguma beleza que corresponda a uma integração sem ser humilhação. Eu não sei o que é que o Manuel pensa, mas portanto, para quem está de fora, eu penso que se calhar a missão país pode ser muito mais integradora do que uma praxe. O que é que lhe parece? É uma pergunta interessante. Mas se calhar não parti daí, porque acaba por ser integração, mas ao mesmo tempo acaba por ter motivos muito diferentes e intervenções muito diferentes. Nós aqui temos um papel, acaba por ser um bocado de formação e de percepção de certas realidades e de ajuda do nosso papel da sociedade, que é diferente do papel da faculdade, e aqui vamos buscar força e buscar motivo para depois ajudar e trazer para a faculdade certos aspectos que conseguimos encontrar aqui. A nível da praxe, acho que o Miguel já falou sobre o assunto, mas frisar que recai muito sobre a liberdade, e a liberdade, se a sociedade foi bem formada, se tivermos estudantes que realmente sabem o que é que são a sua formação, se recaem na sua formação, se a liberdade se assenta muito na liberdade, tudo correrá bem, porque a minha liberdade, desde que eu não interfira com a liberdade do outro, posso fazer o que eu quiser. E se eu estou a fazer mal a alguém, os outros, ou esse alguém, tem de cair na consciência e dizer: eu não, pura e simplesmente, não faço isso porque não está está a ultrapassar um limite. Eu não sei nada de praxes, mas vi outro dia num canal televisivo que aquilo, pronto, o que tenho visto, vi uns que andavam a lamber degraus, sinceramente, isto não é nada. E vi outra coisa que, bem, se chamou isso integração, também, para mim não é. Para mim é humilhação, é disparate, mas admito que integrem para no mau aspecto. Eu vi que mandava-lhe tirar as calças e mandava-lhe meter um dedo. Quer dizer, isto, sinceramente, isto é humilhação, isto não é integração, para mim. Agora, claro, mas pronto. Tenho uma opinião formada em relação a isso, que é... há aqui duas coisas importantes. Em primeiro lugar, nem todas... A praxe começou na Universidade de Coimbra, e nem todas, depois foi adotada pelos institutos politécnicos, pelas universidades privadas e pelas universidades públicas do resto do país, mas não foi adotada, às vezes não é adotada da melhor forma, e muitos dos exemplos que vemos na televisão, infelizmente, e eu concordo inteiramente consigo, são pura humilhação e puro maltrato. E não, eu vivi a praxe e não espelha nada daquilo que se passou comigo e com o meu grupo de amigos, e também me custa ver o nome da praxe associado a esse tipo de atividades. E depois isto leva-me ao segundo ponto, que é, há coisas que estão consagradas, sei lá, numa espécie de código da praxe, vamos assim dizer, e que não podem ter certos limites. Mas depois, a certa altura, é importante perceber que há certas coisas que se fazem que deixam de estar consagradas no âmbito do Código da Praxe, e aqui falo como futuro advogado, esperemos, passam a estar consagradas num Código Penal. Há coisas que são realmente coação e usa-se o nome da praxe para se proteger esse tipo de práticas e esse tipo de... penso que me está a entender, certo? É fácil, se eu neste momento quero tratar mal alguém, digo que é a praxe, e se calhar assim já não me acontece nada, porque estou a dizer que é no âmbito da praxe, é uma coisa que se faz em todo o lado, e então estou de certa forma protegido e posso coagir como quero aquela pessoa. E acho que não é bem assim. A certa altura há um limite, e deixamos estar no âmbito de Código da Praxe para estarmos no âmbito criminal, que é muito mais sério, e isso é que não lhes interessa dizer. Interessa-lhes sim dizer que é praxe, e pronto, e realmente assim escondem-se dessa forma, e acham que assim se conseguem proteger. Eu acho que é triste. Gracina, ver-me assim, que sorte vil, degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor, que de um rapaz é o melhor, era o audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, sem me ralar, vivia eu a vadear, e tudo mais eram cantigas. Uma delas me prendeu, deixá-las eu, era canja. Até o dia que apareceu essa traidora de franja, sempre a tenir, sem um tostão, patina a abrir, por um rasgão, botas a rir, um bengalão e ar descarado, a malandrar com outros tais e a dançar para os arraiais. Para namorar, beber, folgar, cantar o fado, recordo agora com saudade professores da faculdade e a mesa de anatomia. Invoco em mim recordações que não têm fim dessas lições frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava se eu estudasse ainda estava nessa classe que eu faltava 7 dias por semana. A minha fé embala, encanta, inebria. Dá gosto a gente ouvi-lo até na radiotelefonia. Quando é cantado e a rigor bem afinado, e com fulgor é belo fado, ninguém há quem lhe resista. É a canção mais popular da emoção, faz-nos vibrar. Eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. É a canção mais popular da emoção, faz-nos vibrar. E eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com jovens universitários do projeto Missão País. É a representação destes 40 jovens que se encontram na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Temos connosco a Rita Monteiro, o Miguel Rodrigues e o Manuel Vilaça. A Rita tem estado ali muito, muito caladinha. Eu vou-lhe colocar uma questão pegando no que ela há pouco dizia, portanto, que são missionários. Portanto, a ideia com que eu fico é que no vosso projeto vocês são todos designados por missionários. Nada que me surpreenda, porque outro dia, ao ler os documentos da exortação apostólica, vi que o Papa Francisco, de quem há pouco vocês começaram a falar, também nos chama a todos, desde que sejamos batizados, discípulos e evangelizadores. Por isso, vamos lá ver o que é que vocês têm feito aqui e nos outros lados em relação a esta evangelização. Portanto, vocês ao chegarem, neste caso, ao Oliveira do Hospital, têm várias atividades e eu gostava que vocês, ou que, começando com a Rita e depois passando para vós, que nos falassem dessas atividades que têm desenvolvido aqui na paróquia, ou que nos dissessem propriamente o que é que são. Eu vi que vocês têm aqui uma missão que é porta a porta. O que é esta missão porta a porta, Rita? Se calhar para explicar melhor o que também é o porta a porta, é importante falarmos que as missões têm um lema. E o que nos moveu este ano a vir foi a parábola do bom samaritano. Foi o lema vai e faz o mesmo. Esta parábola tem-nos ajudado. Nós temos vindo a interpretar esta parábola, a tentar perceber ao longo da semana. Nos vários momentos de oração, vamos falando do o samaritano parou, olhou, estendeu a mão, ajudou, levantou e foi o próximo. Com o que nós estamos a entender esta semana é quem é o nosso próximo, o que é o próximo. E então, este lema do vai e faz o mesmo é vamos ser como este bom samaritano, vamos estar atentos ao que nos rodeia e vamos estar atentos para poder parar, olhar e levantar. Então, este também é o ponto fundamental do porta a porta. Rita, e é muito bonito, eu estava a ouvi-la e a Rita toda entusiasmada, a falar, e de facto eu estava a pensar, que pena que aqueles que vocês convidam ou, pronto, que não querem por um motivo, por outras pessoas são livres e de facto não têm que vir, pronto, Deus criou-nos livres, criou-nos assim, e pronto, nós temos que respeitar e nada mais. Mas a verdade é esta, quer dizer, portanto, vê-se que a gente, portanto, aderindo, recebe formação, recebe valores e deseja ajudar os outros. Penso que era um pouco o que a Rita queria transmitir. Não sei se a Rita quer continuar, se eu passo ali para o Manuel, porque ele também está com deficiência de tempo. Penso que vocês têm falado muito mais, e eu quero ali que o seu futuro arquiteto nos diga mais alguma coisa. Manuel, vocês já foram a algum lar? O que é que têm feito nos lares? Qual é este trabalho nos lares? Ou esta semana ou noutras? Exato. Não, falando não só do lar, mas do nosso dia da semana, tudo começa como pequeno almoço, por volta das 8h30. Temos uma pequena oração e de manhã... Vocês têm uma hora certa para levantar? Temos uma oração em comunidade. Não. Tem uma hora certa para se levantar todos os dias? Sim. Para tomar um pequeno almoço, sim. Temos as 8h30. Sim. Ok. Partimos para, depois do pequeno almoço, para uma oração em comunidade, todos juntos os missionários, em que nos é dado um lema do dia a seguir. E na parte da manhã, o dia começa com os vários grupos a irem para as escolas, a escola primária e a escola secundária. E de forma durante o intervalo, estarem com todas as crianças e fazer-lhes companhia e brincar e estar com eles. Depois, acabando o intervalo, cada um vai para a sua instituição. E pegando um bocado no lar, é fantástico ver a alegria que não só nós temos por estar ali, mas perceber que as pessoas estão contentes, não só os idosos, mas também todos os funcionários e a ajuda, entre a ajuda que nos damos uns aos outros. E de modo particular, portanto, de facto, aos utentes dos lares ou de outras instituições, já portanto, com alguma idade, não há dúvida nenhuma que essa vossa presença é extraordinária, porque eles esquecem os muitos problemas que certamente lhes proporciona aquela solidão, embora estejam muitos, certamente que têm essa solidão. Eu começo a olhar para o tempo, ainda temos um bocadinho, graças a Deus, mas não queria deixar de colocar esta questão, não veio bem na sequência do que tinha pensado, mas de qualquer modo também quero ouvir a vossa opinião. As próximas Jornadas Mundiais da Juventude são na Polónia. A questão que eu coloco, tencionam ir, já estiveram em anteriores, e estiveram onde? Gostava de falar um bocadinho das jornadas também convosco. Não sei qual de vós é que pretende. Vamos ao Manuel, que está com menos tempo. Pronto. Eu já tive a felicidade de estar numa jornada, estive nas jornadas de Madrid, com o Papa Bento XVI ainda, e é uma experiência... muito, muito enriquecedora, e é uma coisa maior que é fantástico ir para o outro lado e perceber que há imensos jovens, pessoas da nossa idade, que acreditam no que nós acreditamos e que se reúnem em volta de uma pessoa em oração e para o mundo, a rezar por cada um de nós, pelo outro, e ver essa fraternidade em cada um e o à vontade que, independentemente do país, da origem, da língua, via-se uma grande alegria e transbordava a alegria por todos os passos. As ruas eram coloridas, as ruas eram animadas, as ruas ouvia-se a cantar, ouvia-se... Era fantástico. Foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim. relativamente às próximas jornadas, é um desafio que nos é dado sempre, e acho que é sempre de aceitar. Mas não é fácil ao mesmo tempo. São umas jornadas que vão ser num sítio mais longe. Dadas as dificuldades económicas do país, acho que vai ser um bocado complicado os jovens, pelo menos de Portugal, no geral, poderem aderir assim em força. Mas acho que não é descartar a ideia de por causa disso, não ir. Portanto, é um momento único. Eu penso que é um momento único. Aquele entusiasmo, creio que faz bem não só aos jovens, mas a toda a gente. Eu tenho ouvido às vezes testemunhos de até de sacerdotes, não é? Que eles de facto ficam impressionadíssimos. A mim, uma coisa que me impressiona é que realmente, muitas vezes, depois das jornadas, há milhares de jovens que descobrem a vocação. Acho isto extraordinário. Acho isto, não sei se vocês querem dizer alguma coisa acerca disto, se não, mas pronto. Eu posso só dizer que tenho um amigo meu que ainda não, eu não o conheci-o como noviço, ou seja, nos primeiros anos dentro da Companhia de Jesus, e meses antes de entrar para a Companhia, certamente que não há ter sido o único motivo, mas ele esteve nas jornadas e certamente que foi um empurrão, provavelmente se calhar o empurrão que faltava, para que ele depois, como disse, descobrisse a sua vocação. E acho que realmente a descobriu. Pois, é uma coisa que me diz muito, porque, pronto, acho que quando ela é bem vivida, acho que é a maior graça da nossa vida. E a prova é esta. E eu, nestes programas, na primeira vez que aparece um sacerdote, é sacramental, eu começo sempre pela vocação. Quer dizer, isto não é uma questão de curiosidade, mas eu costumo dizer, de facto, Deus chama-nos de formas tão diversas, não é? Uns de uma forma, outros de outra, mas, quer dizer, se estivermos atentos, às vezes de uma forma tão simples e tão bela, e acho que, portanto, é uma coisa que me entusiasma muito, e acho que é o que vale a pena, porque todo o resto, portanto, nós com a vocação fazemos a vida normal e somos felizes se a vivermos bem vivida. Em contrapartida, podemos andar aqui sem saber bem o que é que a gente anda aqui a fazer. E acho que é uma pena quando a gente tem a vocação e, de facto, a despreza, faz ouvidos surdos, porque acho que a verdadeira felicidade está em descobri-la e em vivê-la e depois, a partir daí, fazer outros muito felizes e ajudar a descobrir outras. Acho que isto é muito interessante. Mas não, quando vos convidei não era para eu falar, era para vocês falarem. Uma coisa que acontece com os jovens é que vocês são bombardeados também dizendo que a fé está em oposição à ciência. O que é que vos parece? Olha, acho que nada como uma engenheira bio... Biomédica, para não responder isto. Rita, faz favor. Eu falo muito com as minhas colegas, acaba por ser um bocadinho difícil e não é contraditório, mas, ou melhor, se calhar até é um bocadinho contraditório. Eu falo no meu departamento, nós estudamos no departamento de física, em que lidamos muito com a física, com o material e com aquilo que temos provas. E acaba por gerar muita discussão sobre como é que podemos acreditar num Deus que não há prova, ou que as provas são mais difíceis de acreditar, e depois temos as provas físicas que nada dizem sobre isto. Mas, e há várias maneiras de tocar no assunto, acho que uma coisa que ajuda muito a ciência a explicar e que ajuda muito os que acreditam na ciência a ter um bocadinho de fé, porque se tivermos um bocadinho de fé e procurarmos, arranjamos motivos para acreditar com muito mais força. É a fórmula de Deus, o livro, que diz que se não fosse a coincidência de mil e uma coisas, de mil e um pormenores a acontecer, o mundo não existia. E que essa coincidência não pode vir de uma simples coincidência, tem de ser algo externo, algo que não pode ser previsto. Há quem possa chamar uma força, há quem possa chamar uma mão. Eu chamo-lhe Deus. E para mim ajuda-me a a acreditar e a chamar aquela força Deus. Mas há quem chame leis da física. E acho que o ponto está, desde que saibamos fazer as coisas certas e que saibamos questionar, a ciência consegue completar Deus. Ou Deus consegue completar Deus. Rita, quem dá a ciência também dá a fé. Agora, pronto, também no aspecto de pensamento, pois também somos livres e podemos aceitar ou não aceitar. Com muita frequência as pessoas dizem: a mãe natureza está muito zangada. E de facto a gente vendo o que se passa pelo mundo, não é? Em que ainda há poucos dias dizia que em Inglaterra milhares de casas estavam submersas. Quer dizer, mas agora, portanto, pois a mãe natureza está muito zangada, e se calhar tem muitas razões para estar zangada. Mas agora quem é a mãe natureza? Quem é que criou a mãe natureza? Quem é que criou a natureza? Quem é que manda na natureza? Quem é que criou as leis naturais? Agora, claro, pois muita gente tem horror em falar no nome de Deus. Creio que era o Papa Francisco que há tempos dizia o seguinte: olha, se tens dificuldade em citar o nome de Deus, pronto, não te preocupes, olha, usa outro termo, diz que usa o direito natural, pronto, e assim se calhar já não é tão incómodo. Agora, claro, portanto, isto às vezes é mais complicado, e sempre assim foi. O Evangelho fala disso, que de facto às vezes os mais pequeninos são aqueles que veem com muito mais clareza, mas é assim. Não sei se era o Diácono Francisco que há tempos me dizia que quando a gente tem intimidade com Deus, não sei se a frase é dele, se não for, tudo bem, também não tem mal, dizia que quando a gente tem intimidade com Deus, é como que temos dois pares de óculos, vemos muitíssimo mais longe. Portanto, se não for a frase dele, portanto, será de outra pessoa. São como as rosas do dia, os amores do estudante que o vento logo levou. Emmurchecidas deixam no ar um perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas de andorinha enquanto dura o verão. Palpitam sonhos distantes alinhados nos beirais no palácio da ilusão. Ficar sempre estudante para eternizar a ilusão de um instante. E sendo assim, o meu sonho de amor será sempre rezado baixinho dentro de mim. Os amores de um estudante são frágeis ondas do mar que os ventos logo varrerão. Pairam na vida um instante, logo descem, depois morrem, mal se sabe se nascerão. Mocidade, oh mocidade, louca, ingênua e generosa e faminta de ilusão, que nunca sabe os motivos de quanto queira o capricho ou lhe diga o coração. Quero ficar sempre estudante para eternizar a ilusão de um instante. E sendo assim, o meu sonho de amor será sempre rezado baixinho dentro de mim.